orquestra preparada, a noiva adornada, o casamento breve vai acontecer. Lá nos portais da glória está chegando a hora, o noivo esperado vai nos receber. Vinde, benditos de meu Pai, um galardão vem receber. Entra agora para o gozo, o Cordeiro vai dizer. A marcha nupcial tocando, a igreja adentrando pela fé, eu posso ver. O porta-voz do reino vai anunciar, e o coral todo de branco vai cantar. Quando a igreja do Senhor chegar no céu, vamos dizer: valeu a pena ser fiel. Novo corpo, novo nome, novas vestes, novo hino cantaremos. Nunca mais a aflição. A igreja vai dizer adeus a essa terra, adeus à guerra. Acabou a provação. Com Abraão, o pai da fé, nós cantaremos santo, santo ao autor da salvação. Com arcanjos, querubins e serafins, numa canção que não tem fim, adoraremos ao Senhor. Em frente ao trono estaremos e a Ele adoraremos para sempre no louvor. Não haverá mais noite, a morte não existe, foi vencida. Santo é o Cordeiro vencedor. Louvaremos ao Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, o galardão vem receber. Entra agora para o gozo, o Cordeiro vai dizer. A marcha nupcial tocando, a igreja adentrando pela fé, eu posso ver. O porta-voz do reino vai anunciar, e o coral todo de branco vai cantar. Quando a igreja do Senhor chegar no céu, vamos dizer: valeu a pena ser fiel. Ser fiel. Novo corpo, novo nome, novas vestes, novo hino cantaremos. Nunca mais a aflição. A igreja vai dizer adeus a esta terra, adeus à guerra. Acabou a provação. Com Abraão, o pai da fé, nós cantaremos santo, santo ao autor da salvação. Serafins, numa canção que não tem fim, adoraremos ao Senhor. Em frente ao trono estaremos e a Ele adoraremos para sempre o louvor. Não haverá mais noite, a morte não existe, foi vencida. Santo é o Cordeiro vencedor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e Ele reinará para todo sempre. Novo corpo, novo nome, novas vestes, novo hino cantaremos. Nunca mais a aflição. Abraão, o pai da fé, nós cantaremos santo, santo ao autor da salvação. noite a morte não existe, foi vencida. Santo é o Cordeiro.